Começando uma luta aqui em Shomal, Estados Unidos, com Rei Mysterio e Undertaker e Edge, com seu parceiro. Começa! Edge dá um golpe mortal. Undertaker não resiste. Ele vai, atira dele. Desculpa, eu parei. Agora Edge vai! Ele é de dar um do saco de cor de Rei Mysterio. Ele se bate na cara. Fala pra mim o que eu vou falar. Golpe mortal! Ei, Undertaker fica machucado do chão, mas logo se levanta. Undertaker começa a apanhar, mas Edge já resiste e apanha mais. Não vai mais pular. Opa! Vamos. Undertaker, vou demorar mais um pouco pra acabar essa luta ou te dar um soco da cara? Ou tenho que te dar um soco da cara, hein, machãozinho? Tá com a final. Vai! Ele tá aí, tá, meu filho! Mas não resiste mais! Não resiste mais e se levanta! Onde tem que dar uma cabeçada e... Ah, não dá, meu filho. Luta de novo. É boxe na área. Eu quero só ver. Tu viu? 1, 2, 3! Não foi. Não deu, fala. Mas não conseguiu fazer o 1, 2, 3. Uau. A luta continua! Não deu pra fazer 3! Dá pra fazer 1, 2, 3! Vamos mais uma luta! Onde tem que dar um soco da cara de Ed! Eles ficam suados! Ed sua! Mas onde tem que comer espinar? 1, 2, 3! Vencedor é! Undertaker! Narrador, você é gay! Juiz, você é burro! Você é gay! O narrador é viado! O treinador é gay!